duas amigas, um sapatinho. Obrigado, meu parceiro Henrique Ferreira. Galera do Quintal do Sítio aqui comigo também. Valeu com todo carinho. Alô, meu parceiro Chaves da Pantanal. Alô, Tavinho Pressão. Rompindo fronteiras com a águia, garoto. Ei, ei, ei. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje... Alô, Branco! Meu parceiro Branco tá aqui com a gente também. Alô, Giovanni! Meu parceiro Giovanni! Hoje eu vou virar. Alô, Marcinho! Não chega aqui com o Jean Paulo e com o Alanzinho. Eu te falei lá na hora, meu irmão. Prepara o par! O Fabio Assunção. O gringo, de Olino, pretinho, tudo doido. E o Fábio Assunção, conhece? Conhece? Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Olha o Júnior Red, maninho! O Panda também tá por aqui. Um grande abraço pra vocês, com muito carinho. Alô, Ian Playboy! Fernando Ribeiro, lá do Patal, tá aqui com a gente. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali. Explode o bagulho. Lucas Abis, de Aturiaí, também da imagem. Seguidor do Maestro Neyson, no Popson. Obrigado, viu, Lucas? Tamo junto, mano. E o Lucão. Léozinho da Maiarinha JL! Esse batidão, esse batidão aí! Esse batidão! A gente abraça com muito carinho o nosso vereador Ivonaldo Barreto! Um abraço, meu vereador! E obrigado pela estada e pelo carinho que você tem aqui por nós da empresa Pop, a empresa mais organizada do Brasil! O Emerson e a família do Nós, não passa nada. Equipe mais pobre também da Pirelli, Bruno, Geilson, Aldivan, Luan, Andresa, Paula. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é pura. Ai, que Maxana, Noirá, Noirá. Eu tô no rock como a massa paga o pau. Eu viajo nela. Eu Marcelo Pop daqui. Eu banco mesmo a figura no jeito. O dinheiro é pra si. Vitor Galvão também. Vai, garoto, vai, garoto, vai. In my mind, in my head, this is where we are. Hoje eu vou para na gaiola, fica de maravilha. Festival do Feijão, maestro, em Jabaroca. Aí o amor. Olha o Cici já confirmando a presença. O Ian Playboy também. Amor, eu sei, te magoei. Marcelo Negão Catapulta. Mas vamos tentar conversar. Alô, Genivaldo e a nossa G3 Fotos, garoto. Tudo confirmado aqui, o Réveillon e a Turinha aí. Velha guarda, Josimar já falou, Jean Paulo. Bate o martelo que o Réveillon do Pop é em a Turinha aí. Uma do Marcinho. Se tu ainda me amas, eu só te peço só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço. O gato mexe, Lady Dice, Júlio Red Red, o panda no bonde do tio Patinhas. Vai com a gente. Getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's... Bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Down, down, down. Bate. Que eu peço de treta, tira do pau te levantar mal, tira do pau te levantar mal, tira do pau te levantar mal, tá com a pistola pra cima, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, chama no probleminha, dói, enxerga, dói, dói, dói, chama no probleminha, dói, enxerga, dói, dói, quando eu mandar você desce novinha, papá, papá, quando eu mandar você sobe novinha, papá, papá, quando eu mandar você quica novinha, quando eu mandar você treme novinha, Júnior Red, Júnior Red, Borião, bora tomar uma, meu irmão! Só no equilíbrio. Vence, já vence, já vence, já vence. Vence, já vence, já vence, já vence. Vence, já vence, já vence, já vence. Vence, já vence, já vence, já vence. Vence, já vence, já a solução, resolve na vinha. DJ Kug e o NK é a solução, resolve na vinha. Quando eu mandar você desce novinha. Desce novinha, desce novinha, desce novinha. Quando eu mandar você sobe novinha. Sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha. A pegada é a seguinte, galera. Não pode ficar parado e não pode ficar quietinho, firmeza. É assim, ó. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. A gente, o Bruno, Jailson, o Divan, Luan, Andresa, Paulo, aqui no Pop, aqui no Pop. Vou mandar um papo reto, isso é papo de futuro. Levanta a mão e grita quem tem amigo de fruto. E agora, e agora? Cabeludo, Narciso do Engenho. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com MC João, vai ter que mostrar. Bora! Baile de favela, que a Marconi é baile de favela. E a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai. De favela. Dalzinho Pressão, meu parceiro Dalzinho! Sempre junto com o Bob Sol! Era Lucão de Aturi aí, valeu! Valeu! Tudo pra dançar com ela, vai! Bora, Marcelo Pop! É baile de favela e na rua. O empresário Zizi falou, Jean Paulo. Sexta-feira eu tô em Castanhal com você, viu, maninho? Aí é fronteira! E hoje eu tô fervendo, ela veio quente. E hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo, mexeu com MC João. Vai ter que mostrar seu talento, vai. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Vai casar, faz barulho. Sabe por quê? Sabe por... Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Leozinho da Baralhinha, JR. Que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. Que eu sei que elas vão Fernando querer. Fernando Oliveira, o homem que comanda. Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Esse é o prefiro cara. Tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi... Minha família, os brothers também, obrigado! Depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu vai perceber. Que o quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Namorar vale, negão, cada puta! Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Vai, garoto! Muito pesado no game. Festa muito louca, que vai ter mega drop. Pop som. Noite toda, que vai ter paredão. Putaria noite Pop toda. Pop na gaiola. Vale, meu parceiro, o Giovanni do Chorão. Aqui pelo ladinho, alô Branco. Você também, toda a galera aí, mano. Hoje eu vou parar na gaiola. Genielson da Malharia, JN. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Apaga, Luzinho, apaga, tô lhe vendo, meu Luzinho. Apaga tudo, carnavinha. Tô de folga. Gosta de beijar no escuro. Grupo Guarimão Saldi, dama de gosta de beijar no escuro. Liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Eu conheço nem comando, vai mandar pra todas elas. Gente, no contato. contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Dia 5 de outubro, Bali de favela. O paquera desse com MC tá aí, vários DJs. Vai brisa, vai brisa, quer ver o Cris? Do tabuzão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins, no PPG, pode começar Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Passo pra ela, deixa ela passar. WR só tá batida pra ela sentar. Bota bala no copo dela, só de brincadeira. Novinha quer dar trabalho, patrão assina carteira. Chama as amigas pra colar aqui com a gente. Tu tá ciente que a vaga é diferente. Vai cair aí. A bunda dela pulsa absurdamente. Então liga lá no JS que nós descarrega o frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. É assim, vamos correr! Logo mais tem pop, tem pop! Aí, primavera! Mas precisamente na Vila Geral Maroca, o Festival do Feijão. A gente vai dar por lá fazendo uma grande onda pra galera. Domingão Pop, no Círio da Vila do Trime, hein, galera? Participação especial do DJ Juninho Pop! Oi, Rico, cantou o Forró do HF, tamo junto, hein? Vai de um teclas, estourou! Vai chegar, vai chegar! Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Mais pode jogar agora, em alguns correia! Treinamento, balanceamento, computadorizado em 4K e mecânico! Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Kika, kika, kika, vai com fogo no chão. Kika, kika, kika, vai. Kika, kika, kika, vai. Kika, kika, kika, vai. Kika, kika, kika, vai. Kika, kika, kika, vai. Kika, kika, kika, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. E a galera, TSB, Sirigol, DG, Bruno, Dico, Fabiano, Gabi, Daiane, Graça, aqui no Pop, no Pop, Pop, Som. Alô, Raíssa, um abraço a você, Raíssa, Lourinho, alô, Corchô, alô, Sávio, tá por ali também, maninho, você e o Bilo, um abraço com muito carinho, Jean Paulo, viu, maninhos? Convida as meninas pra ficar o rabetão. Prepara meu seguro aí. Prepara meu seguro aí. Vai, fica, fica, fica, bate com fogo no chão. Vai nessa ficha de Oricuri, tamo junto. Vai, fica, fica, fica, bate. Cadê meu Luiz? Vem, fica, fica, fica, com a mão no rarebão. Meu parceiro Alan Alves, louco, vou estourar. Na cidade de Ribeira, não para na Bahia. Chama, para. Assim, assim, assim, assim, assim. Pop Song. Pop Song. Eu tava na balada com meu Davidson. Passou uma novinha e ela buscou pra mim. Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela buscou pra mim. Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito, me imagino uma passando e adorei aí. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito, me imagino uma novinha, uma tocinha desse jeito. Vixe que peitão, vixe que pernão, vixe que putão, vixe mulherão. E vixe que peitão, vixe que putão, vixe que pernão. Ai meu Deus, que mulherão, hein? Isso é barão, papá! A TVS! Vem com nós! Por aqui! de Cabaneiro Augusto Correia, Esporte Cá. E o Tucson vai estar protegido por quem? Eu canto nas vaguejadas, porque ela tá também. Foi um dom que Deus me deu, e canta pra você também. E ela monta no cavalo, Leozinho, Maria, JN. É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro, ela também. É rainha do vaqueiro. Nosso amigo Netinho de Capanema, galera, Augusto Correia, valeu! É rainha do vaqueiro. Lani Mansaldi! E o nosso parceiro Sérgio Assunção, galera da Rádio Mania, aqui com a gente. Como é, estresse no trabalho, confusão com a mulher, conta pra pagar, prova pra estudar. Olha o mecânico Anderson aqui com a gente, aqui, só na pisadinha, Anderson. Apareceu, e bora tomar uma. É sexta-feira, é dia de ficar louco. E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira, bora tomar uma. É sexta-feira, é dia de ficar louco. Amanhã, olha meu parceiro Júnior Red, por aqui pelo Ninho do Águia. Um abraço, Juninho. É Júnior Red, deixa tudo Red aí, minha iluminação aí. Tudo Red, porque o Júnior tem moral. O Júnior é Red. Você sabe como é: estresse no trabalho, confusão com a mulher. É Júnior Red, porra. O estresse bateu, a semana passou. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor de gato, coração. Mestre, tudo bem aí, gato? PSB! PSB confirmado e a turia aí! Pro campeonato, Augusto! É um cagado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo. Marcelo, refrigerações! Coração! Eu acho que não. Bora, seu Rui! Já que não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Pra viver desse jeito eu não aceito não. Saudade da fazenda, rodão de viola, meu par de esporas, amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu. Eu não, cidade não é ambiente. Bora Tiquita, Fox Turismo. Se for pra viver desse jeito eu não aceito não. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Isso é balão! Eita, forrozinho gostoso! A vaquejada tá rolando e os paredão tão tocando umas meninas. Talzinho, pressão, meu parceiro, talzinho! Junto com o pobre Lucão de Aturia aí. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Cavalo pra curtir no paredão, com a butina de couro, com a... Valeria, JN, o grupo Guaribão Saúde, amanhã rompendo fronteiras. Desce do cavalo, Super Biz e Capitão Boas. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Chama o papai. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Com a butina de couro, com a caneca na mão. O chapéu tá na cabeça e a mina tomando. Vai, vai! Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Ô neguinho, não chega aqui comigo, neguinho. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Você fala por aí que não. Seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Vem procurar! Eu era só um Davidson, maestro Davidson. Como era sua diversão? O nosso convidado era não ligar. de Arthur e aí, e o Tony. Bora, Branco! Alô, Giovanni, bem-vindo! Nosso parceiro Igor! Igor Lisboa! E a primeira dela? Juntas pela casa, o cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Assim que me quebra. E agora? Que tá errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Vale, bom saúde! Aprendo solteira essa manhã. Vem, Capitão Poço! Vai ser bom demais. Todo mundo confirmado, hein, Marinho? Serra me mata. Eu não peguei de uma pessoa que é pra tocar no paredão. Me empurra, vai. Sucesso nesse PR de Gekunda. Respeita esse moleque aí, menino. Aê, eu nem sei de quem é essa festa. Eu sei, é do Marcinho. Eu nem sei de quem é essa festa? Ele do vereador. Nós invadimos de penetra e comemos várias pepecas. Cadê as pepecas? Várias pepecas. Vai na manha. Várias pepecas. Cada um no seu quadrado. Leozinho da Malharia, JR. Várias pepecas e comemos várias pepecas. Cheguei, oi, cheguei. A festa vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vou pegar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vou pegar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vou pegar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia que era gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara. E a família, os brothers! Pierre, se eu te contar, tu não acredita nas ideias. Peguei a dona da festa. Era aniversário dela. Peguei a dona da festa. Era aniversário dela. Comi, bebi, namorei, não gastei nada. O negão lá ajuda o teu, hein, negão? Namorei, não gastei nada. E o melhor de tudo, eles arrastei uma pra casa. O melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei. Vai, vai, vai. O erro me mata, o erro me mata. É pra tocar no paredão, no paredão. Respeita, menino. Aê, eu nem sei de quem é essa festa. É do Marcinho. Eu nem sei de quem e é do essa Felipe festa. Do melhor do povão. Invadimos de penetra e comemos várias pepecas. Várias pepecas, várias pepecas, várias pepecas, e comemos várias pepecas. Alô, Giovanni do Ovo, João! Várias pepecas, e comemos várias pepecas. Ele chegou, Popson, o maestro DJ Davidson, no comando do Águia da Amazônia, Popson. Bora fazer assim, meu povo! Alô, Fernando Ribeiro, o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Fala, rapaziada, sub-20 aí. Eu sou o Bragantino, um abraço pra vocês, quero com muito carinho. Coração. Olha aí, um abraço. Segure forte a minha mão. Olha, meu amor, estou... Jefferson, Matheus e o Careca, equipe Xoxoteiros aqui com a gente. Pois aqui esse break está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu dentro de você nesse salão. Segure forte a minha mão. E mais isso aí, papai. O cara vem cobrar um negócio que não tá anotado, aí é foda. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. E aí, e aí? Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites. Pop Som. Essa vai

louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Círio de Belém. O nosso parceiro, irmãozinho, DJ Cleitinho do Pará, Juninho do Super Pop Live. Eu só tenho uma coisa pra te dizer, viu, maestro? Pode ter outra festa lá na Vila do Treme, mas se você for pra festa do Pop Show, meu irmão, eu te garanto uma coisa: lá toca de tudo. Lá não, aqui no Pop da Amazônia toca de tudo. Toca saudade, marcante, forró, axé, tudo mais. Então, Zé Nada, vamos pro Pop, meu irmão, porque o bagulho vai ser doido. Toca Lanzinho também, cara. Explicar Bruno, Giovana, Iago, o Leozinho, o Marinaldo, BJ. O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou. E aí? E aí? Sem você na minha vida. É festa bonita! Felizes pra mim. Baby, onde você está? É pop song! chega junto aqui, Marcinho. Aqui no Águia. O Josimar. Guaribão Saldi, rompendo fronteiras. Super Mix, Capitão Moça, amanhã, meu irmão, vai ser legal. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso, 48 horas em você. Se amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou logo mais tem pop! Do Pará, Juninho Bob, vai ser muito da hora. Equipe Eletrizante, Amiel, Luan, Divan, o Bruno, o rei do Tecno Melody. A gente já vai se aproximando da nossa reta final, viu, galera? Pop já tocando as saideiras pra galera aqui, ó. A gente já bateu aí o nosso horário. Estamos passando aí 7 minutinhos. A gente vai finalizar legal aqui pra galera e saindo na manha, tá ok? Valeu, vamos correr, correr! Nossa história de amor, eu sei. Hey, não acabou. Eu sei que sem querer magoei você. Você chorou, fui eu. Do Gordinho. Segura o Júlio Freitas, Júlio Gordinho, que eu quero ver. Alguém tentou sim. Pegou o catapulto. Pegou o catapulto. Fiquei com medo e fugi. Seu olhar sedutor. Mas hoje eu sei. Te amo de Giovanni do Ovo. Esporte Gá. Meu amigo. Minha pedra. É você. Galera do Flamengo aí, feliz da vida, né? Limites. Fiquei até comigo. Pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma gêmea é você. Rebaixo do Davidson. E olha que o negão catapulta. Ele tá desfalcado, viu? Mas domingo ele tá completo. Ele e o Paulo do Golfe, meu irmão. Isso. Olha o nosso amigo Brechinho, a Elza também, Edielson da Ilha das Pedras, aqui no Pop! E o nosso amigo Marcos Sampaio também, gordinho! Você chorou, fui eu, por não escutar. Eu sou o Bruno Sando Pop, lá na House Mix com o Lourinho. Não pude imaginar. Vai rolar o puxão de orelha. Chefe é chefe, né, pai? Fiquei com medo e fugi. Leozinho da Malharia, JN, obrigado, Boninho. Eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. O teu amor.